Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 8 da terceira temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Telenet. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 19 de junho de 2018 e nele eu trago para vocês mais uma Soft House. Assim como eu tratei da empresa a Soft House Natsume, eu vou trazer hoje para vocês essa empresa também japonesa aí, que teve a sua história confundida quase com a história da série Vales, o título que tornou ela mais proeminente, né? A Telenet é uma empresa originalmente japonesa, mas não se sabe por que ela teve várias subsidiárias norte-americanas, incluindo aí a Wolf Team, a Riot, o pessoal da Lasersoft e o mais importante delas, a mais importante delas no caso, né, o pessoal da Renovation, que trouxe clássicos aí como Gaiares, El Viento, Ernest Evans, entre outros. Então eu trago para vocês hoje uma playlist que vai contar com os jogos originalmente desenvolvidos pela Telenet Japan e aqueles das suas subsidiárias, que não o torna também menos importante, né? Então vocês vão ficar hoje com uma playlist deliciosa, porque os jogos lançados para a Telenet são simplesmente sensacionais. E pessoas, né, compositores no naipe de Motoi Sakuraba e Jun Hasebe deram as caras muito nessa empresa, o que contribuiu bastante para a sua qualidade musical nos jogos lançados. Então, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio, lógico, do mestre aí já mencionado, supracitado, o Motoi Sakuraba, o shooter, né, o shmup Soul Dis, com a música Mission 2 Killius Moon, lançado para o Mega Drive. Para o Super Famicom, a gente vai ficar com a música Main Theme para o jogo Ace Wonerai, que é um jogo de tênis bem diferente do que você está acostumado a ver. É quase como se fosse uma graphic novel o jogo. Ele tem momentos lá de romance, ele flerta com o psicológico dos jogadores e isso afeta bastante o desempenho deles nos jogos. Dependendo do que o oponente fale, se xingue, se critique, enfim. É um jogo bem interessante. Esse é exclusivo lançado aí para o Super Famicom. E claro, fechando com chave de ouro, o clássico Vales 3, com a música Sutherland para o Mega Drive. Vales, né? Todo mundo sabe aí que eu sou apaixonado por essa série. E a trilha sonora desse jogo, puta merda, é pra lascar mesmo de boa. Então é isso, vocês vão ficar hoje com essa maravilha aí. Espero que vocês se deliciem. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde me encontrar, né? Estou aí nas redes sociais, Twitter e Telegram. Quem quiser mandar e-mail, manda para osomdocartucho@gmail.com. Não esqueçam, né, de assinar o podcast. E se você curtiu, compartilhe, né? Considere compartilhar e avaliar ele na Apple Podcasts, porque dá aquela força. Sites para comentários e discussão, osomdocartucho.com.br. Lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira, portanto, aquele refogado delicioso está disponível a partir da meia-noite para acompanhar você aí no seu dia ou durante aí a sua semana. Lembrando também que o Som do Cartucho você pode encontrar ele nos principais agregadores aí de podcast e nas principais plataformas de streaming, como o Deezer e o Spotify. Também lá está hospedado, né, na plataforma do Megafono, onde você pode também conferir no site lá do Megafono. Próxima semana, o próximo episódio, né? Mechas. Então, se liga aí que vai vir muita coisa bacana. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Nos encontramos, então, na próxima semana. Falou! Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 28 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje vai ser mais uma Soft House, dessa vez a Soft House Telenet. Eu já havia comentado no episódio não sei qual aí sobre a Natsumi, eu não me lembro mesmo, e resolvi trazer mais outra Soft House tão importante quanto a Natsumi, que foi a Telenet. Mas antes que eu comece a falar sobre ela, eu gostaria de agradecer aqui ao e-mail lá do Diogo Reverte, do podcast Vai de Retro, radialista também ele. Diogo, muito obrigado pelas palavras de carinho aí. Ele achou o programa sensacional com o pessoal lá do Olá. Acho que muita gente gostou, né? Inclusive até a esposa do Bruno Legal, ele apresentou para ela. Espero que o Thiago também tenha tido bom proveito, né, com a sua respectiva lá de Manaus. Então, Diogo, mais uma vez aí, obrigado. E com relação à mensagem que você enviou lá pelo Facebook, sim, vamos gravar aí. Eu tô pretendendo encerrar o Assoprando Cartuchos e eu achei que, de repente, vocês seriam a equipe, né, ideal para que a gente fechasse com chave de ouro o último episódio do podcast Assoprando Cartuchos. E aí, quem sabe também depois a gente não grave um aí com o som do cartucho. Então tá dado o recado aí pra você, Diogo, especialmente a você, né, especificamente. E eu gostaria também, né, já agradecer a todo mundo aí, ao Bruno Legal, ao Thiago, ao Alexandre Nerdmaster, né, também, e ao Diogo. Eu gostaria de fazer uma errata com relação ao programa passado, né, do Dia dos Namorados, que foi uma loucura tão grande aquilo ali, pessoal. Vocês não têm noção, eu tava lá na casa do Aranha, né, do Senhor Aranha, e aquela turma do Olá, bicho, é uma bagunça sem igual, velho. Então, no processo todo, eu tava tão empolgado que eu esqueci de dar o nome pra vocês da música lá do Super Monaco GP. Eu sei que quem já é ouvinte antigo sabe que eu coloco a playlist de todos os episódios a partir, acho que, do episódio 11, que foi até um pedido do Bruno Legal também. Eu disponibilizo o nome das faixas com os seus compositores, enfim, tá tudo lá no site, tá tudo organizado as playlists. Eu só não tive tempo ainda para poder fazer do 10 para baixo, mas irei fazer. E eu esqueci de dar o nome da música, que foi a do Super Monaco GP. Então, se você chegou de paraquedas hoje aqui no Som do Cartucho, ou se você já ouviu, vou puxar uma palhinha de novo aqui da faixa que eu esqueci de dar o nome do Toco Rico Abo, que foi a The Heat Waves. Essa faixa aqui, ó, que ela é bem saliente. Se liga aí. Se lembram? Pois é, eu tava tão empolgado no dia lá com o pessoal, uma baderna tão grande, que eu esqueci. Eu mencionei o compositor, o pessoal, eu mencionei também que ele era o criador das músicas lá do Alex Kidd, né, o Toco Rico Abo, e esqueci de mencionar o nome da faixa, que é a The Heat Waves, para o jogo Super Monaco GP para o Mega Drive. Essa delícia aqui que caiu como uma luva naquele momento de saliência lá do especial Dia dos Namorados. É realmente uma delícia. Então, se você chegou, como eu falei, né, se você chegou aqui de paraquedas hoje no Som do Cartucho, dá uma volta lá no episódio anterior do especial Dia dos Namorados e confere aí. Mas vamos voltar ao tema. E o tema, como eu falei aí pra vocês, é essa Soft House Telenet. Uma Soft House que, digamos assim, ela se confunde com a série Vales, porque ela ficou conhecida, na verdade, por conta dessa série Vales. E outro compositor também muito importante que trabalhou nos jogos dela foi o Motoi Sakuraba, né? Esse mestre aí, o cara é tão badass quanto o próprio Yuzo Koshiro. Então, só para mencionar aí sobre essa Soft House, que eu acredito que talvez alguns não conheçam, mas por isso não tem demérito nenhum. Nem pelo fato de não conhecer, nem pelo fato do programa existir falando sobre ela, né? Porque é uma soft house bastante importante e tem uma biblioteca de jogos absurda e assim, originais, digamos assim, que acho que é o termo mais apropriado. Lógico, ela tem todos os elementos ali dos jogos, né? Dos todos os gêneros. RPG, plataforma, shooters. Mas os mais proeminentes são os shmups, os jogos de plataforma, né? De ação e os RPGs. Quase tudo, né? Bem dizer. Um ou outro jogo de esporte que ela possui. Então a Telenet, ela... Antes que eu... Quer dizer, confundi toda aqui. Não. O lance é o seguinte. Os jogos que eu trouxe hoje para vocês da Telenet, se não foram desenvolvidos por ela, foram desenvolvidos pelas suas subsidiárias. Porque a Telenet, ela teve três subsidiárias na época, lá, quando ela foi fundada em 83, né? Ela é originalmente chamada de Nihon Telenet e... ou Telenet Japan, como é também conhecida. E ela teve o pessoal da Wolf Team, que é bem conhecido por aí. O pessoal da Riot, né, as subsidiárias. A Wolf Team, a Riot e a Lasersoft. E o braço dela, norte-americano, era a Renovation, que lançou jogos aí que a gente conheceu como El Viento e Ernest Evans. Que vão estar aqui, menos o Ernest Evans. O El Viento eu vou garantir de novo para vocês, assim como foi no episódio lá das mulheres. Então, nesse período aí que ela, de existência, né, que se eu não me estou enganado, ela passou uma década, né, no mercado, né, disponível, ela não estava muito boa das pernas e eventualmente a Sunsoft comprou toda a biblioteca de jogos dela para que possa os jogos serem relançados ou fazer remakes, né, desses jogos. E eu adoraria ver um remake de Valis, né? Que é uma, assim, como eu falei, é o jogo mais evidente dessa soft house e talvez um dos melhores, né, que exista. Valis dá um podcast sozinho pra ele, porque são quatro jogos que tem, com músicas excelentes. E eu preciso dizer que pra construir essa playlist foi um osso duro, porque... Como eu falei, são muitos jogos. Eu ouvi, acho que nesse final de semana, em torno de umas 200 músicas. E para poder filtrar tudo, foi punk. Porque tinha muita, muita música boa mesmo. Então, como eu falei, é uma soft house que confunde a sua vida com a Sega, porque ela lançou muitos títulos para a Sega e para o TurboGrafx também. E com o Motoi Sakuraba, né? São dois elementos presentes na vida da Telenet. Então, a gente já deve aguardar aí que tem muita coisa boa pra acontecer hoje aqui nesse podcast aí, o Som do Cartucho. O especial aí, né, do tema aí do Telenet. Então, eu quero começar esse programa de hoje com o clássico shooter Gaiares, né, para o Mega Drive. Com a música Opening Theme por Shinobu Ogawa. E dar mais um disclaimer aqui pra vocês que hoje... A maioria dos jogos que vocês vão ouvir são músicas do Mega Drive. Justamente pela essa razão que eu falei anteriormente. Ela lançou muitos jogos para Sega e por TurboGrafx também. Assim como para alguns PCs, né? Incluindo aí o PC-98 lá da NEC. Então assim, para o sistema da Nintendo tem pouca coisa, quase nada. Mas os que tem realmente são, eu posso dizer assim, em termos de originalidade... Muito importantes e muito bacana. Então, vamos ficar aí com a tema de abertura do jogo Gaiares para o Mega Drive por Shinobu Ogawa. E depois voltamos para os comentários. Se liga aí, então. Show de bola, bicho. Que música sensacional. Começamos bem, né? Esse episódio de hoje aí do Som do Cartucho com o tema de abertura para o jogo Gaiares do Mega Drive por Shinobu Ogawa. Eu já havia comentado sobre esse jogo no episódio dos Shmups, que eu acredito que foi o episódio de número 11. Eu não tô enganado. Acho que foi o primeiro episódio que eu coloquei a playlist do Som do Cartucho. E o lance do Gaiares, a história dele, se passa no ano 3000, onde a Terra já está, assim, totalmente detonada pela poluição. Tudo culpa dos humanos, né? Nós conseguimos tocar as coisas e destruir tudo. E nesse processo aí de poluição, o sistema, né, planetário lá, Lila Azul, se eu não estou enganado, que tem como sua regente lá, Gaia, né? Por isso que o jogo se chama Gaiares, que é a recuperação por Gaia, né? Gaia Rescue, na verdade, a salvação por Gaia. É, ele dá o recado, ele tá sendo, o planeta Terra, ele vai ser atacado por uma patrulha aí de piratas estelares que querem pegar esse lixo tóxico da Terra e transformar isso em massa, armas de destruição em massa. É, e usar isso, lógico, no universo. Então, esse Lilazut, eu acho que é o sistema aí que tem a Gaia, etc. Ele diz assim, manda um recado pra Terra e diz o seguinte: vê só, a galera tá querendo invadir aí pra roubar lixo de vocês pra criar armas de destruição em massa. O lance é o seguinte: ou vocês acabam com esses filhos da mãe aí, ou a gente vai detonar com vocês, o povo da Terra, enviar vocês pro Sol e vocês vão explodir aí junto com o resto do sistema que estiver próximo de vocês, o sistema solar. Aí, lógico, né, a Terra, ninguém quer entrar em extinção, manda um piloto lá, Rios Motherfucker, pra poder pilotar essa nave. E aí se dá a história de Gaiares, um dos shmups mais difíceis lançados no Mega Drive, e diga-se de passagem, um dos mais difíceis de se encontrar também, a mídia física. Quem encontra ele, encontra por valores, assim, altíssimos. É, mas a grande sacada de Gaiares é justamente o seu gameplay. É, enquanto jogos que consagraram o shmup, como foi a série Gradius, R-Type, que tinha, né, uma espécie... O R-Type tinha aquele orbe, e o Gradius, ele, você pegava as armas, né? Você poderia coletar, acho que, se eu não me engano, até 6 armas, e você saía trocando ela à medida que você ia progredindo nas fases, né? Na medida que você ia jogando, né? Isso aqui era a grande sacada de Gradius. É, em Gaiares, você suga a energia dos inimigos, assim como foi em Mega Man. Um gameplay totalmente diferente. Porque você tem um total aí de 18 armas que você pode aprender, né? A nave aprende essas 18 técnicas. E à medida que ela vai sugando mais e mais de um determinado inimigo, a arma vai ficando cada vez mais forte. Ou seja, em resumo, né? O jogo não tem power-ups e também não tem armas disponíveis, né? Aquelas navezinhas que você geralmente destrói e ele lança aquela arminha. Não rola. O lance é você ter um orbe lá que ele suga a energia do inimigo e pega a habilidade dele para converter em arma para você, né? Então ele aprende a habilidade do inimigo e converte contra ele próprio, né? Lá os inimigos lá da tela. Então é muito bacana esse jogo. Eu recomendo a todos aí que conheçam ele. Porque além de ter uma trilha sonora excelente, é um shmup assim, top de linha mesmo. Vale a pena conferir Gaiares. Na sequência, vamos então para a série que consagrou essa soft house, que foi Valis. Eu vou trazer aqui para vocês a música The Wilderness, para o primeiro Valis, que foi lançado aí para o Mega Drive. Novamente aí por Shinobu Ogawa e Tempei Sato. Na sequência, comentários. Se liga aí. We'll be right back. Show de bola! Ficamos então aí com a música The Wilderness para o jogo Valis ou Valis, Phantasm Soldier para o Mega Drive, o Shinobu Ogawa e Tempei Sato. Muito bom! O Valis, eu preciso dizer a vocês o seguinte: eu não sei se eu comentei no episódio lá das mulheres ou em algum outro momento no podcast, que esse jogo, ele foi um dos responsáveis na época aqui no Brasil, não o Valis 1, mas como ele tem os mesmos elementos do Valis 3, que também vai estar aqui hoje, foi responsável por apresentar a nós gamers da época, né, da década de 80, o desenho animado japonês. Porque até então, nessa época, a gente tinha a Manchete, claro, e ela tinha poucos jogos, ela tinha poucos desenhos animados japonês. Ela tinha D'Artagnan, que eu me lembro que era do cachorrinho, eu não tô lembrando agora qual era, assim. Mas enfim, não eram os desenhos animados que, como a gente conhece hoje em dia, né, como Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, esse tipo de coisa. Isso veio bem depois, mas a série Valis, quando aportou aqui no Brasil através da pirataria, né? Abençoado seja a pirataria. não que eu fomente, mas porque através dela a gente conheceu muita coisa bacana que não fosse por isso talvez a gente não tivesse conhecido, né? Se fosse para ter contato apenas com o original, a gente tava lascado. Enfim, então a grande sacada de Valis, além de ter uma jogabilidade bastante fluida e muito dinâmica, né? Muito bacana também. Ela tinha a danada das cutscenes que eram em anime, porra. E aquilo, na época, quando a gente viu, e isso eu tô falando do Valis 3 especificamente, explodiu cabeças. Apesar de ser super simples as animações, era mais o desenho e o pessoal papapá, abrindo assim a boca e aquele barulhinho, né? Aquilo, na época, deixou a gente enlouquecido ver aquilo no Mega Drive. Então, Valis aqui no Brasil, eu digo aqui especificamente onde eu moro, aqui em Recife, teve uma importância muito grande nesse sentido de apresentar a animação japonesa para nós, gamers da época. E então, depois que a gente viu Valis, quando chegou o primeiro anime, né, aqui na TV brasileira, no, na Manchete, a gente, digamos assim, já estava meio que o terreno já estava preparado por conta desse jogo. E o Valis, ele conta a história aí da Yuko, que é uma adolescente. O Valis, o primeiro Valis passa-se na década de 80, que é dado a essa estudante o dever de cuidar de três reinos, né? Que é o reino da terra, o reino dos espíritos e Vecante, que é o reino dos sonhos. E nesse primeiro Valis, assim como o terceiro, e o segundo que eu não tô lembrado, porque o segundo eu não joguei, eu joguei o primeiro e o terceiro. O mundo dos sonhos está ameaçado por Hoagless, que no terceiro se chama Hoagless, eu acho. Só tiraram o L, se eu não estou enganado. Então, ela pega a espada Valis, né? Porque Valis é o nome da espada e não o nome da guerreira. Chama-se a guerreira de Valis por conta dela empunhar a espada Valis, que é dada pela rainha Valna, né? A ela, para salvar lá o mundo dos sonhos, lá, Vecante. Então, ela sai lá em busca de justiça, né? Pra derrotar lá o Hoagless. E nesse primeiro Valis aí, existe um lance assim, meio daquele Tokusatsu, né, eu acho, que é o Kamen Rider. Que o Kamen Rider, a gente lembra que tinha um lance com o irmão dele, né, o Nobuhiko, eu acho. Que os irmãos se transformaram em mutantes, né. A diferença é que um foi pro lado do bem, né, que era o Black, o Kamen Rider Black. E o Shadow Moon ficou pro lado mal, né? Ele tinha a mente dele era controlada lá pelos mutantes lá, Rios Motherfucker lá. Então, em Valis 1 rola um pouco isso também na história dele. Ela acaba no final, vou dar um spoiler aqui. Quem não jogou, só lamento. Existe essa amiga dela, Reiko, que à medida que ela vai progredindo no jogo, né? Que você vai progredindo nas fases, o Hoagless vai ficando puto da cara. E aí ele resolve raptar lá a Reiko, né, que é a melhor amiga da Yuko, faz um brainwash lá nela, né, e controla a mente dela, para que ela, dá poderes também a ela, para que ela enfrente a melhor amiga dela, que é a Yuko. E aí tudo isso é uma chantagem da porra, né? Imagina só, tua melhor amiga, tu tem que enfrentar ela. E aí o desfecho, você já deve imaginar qual seja, né? Não é nada agradável. Tanto é que eu sei que na sequência do Valis... Não, no Valis 3, ela aparece lá numa determinada fase conversando com a Yuki, né? O espírito dela. Porque no mundo dos sonhos, do Valis 3, dá acesso também ao mundo dos espíritos. E aí ela vai lá e fala com a Yuko. Enfim, é uma história bem bacana, bem assim, emotiva. E tudo isso regado por várias cutscenes maravilhosas que dão aquele toque especial ao jogo. Muito bacana, recomendo a todos que joguem Valis, porque é um jogaço. O Valis 3, então, bicho, nem se fala. Esse jogo saiu bastante aí, ele ficou também muito conhecido no TurboGrafx, como eu falei. Ele é um jogo que é publicado pela Telenet e eu acho que ele é desenvolvido pela Wolf Team, esse aí do Mega Drive, se eu não estou enganado. Ficamos então aí com Valis por Shinobu Ogawa e Tenpei Sato com a música The Wilderness. E na sequência, vamos a ele, o mestre Motoi Sakuraba, para o jogo Sol Disse com a música Mission 2 Killius Moon. Então se liga aí nessa maravilha e depois comentários. Muito bom, bicho. Fica evidente aí nessa faixa a influência, né, do rock progressivo nessa música aí do Mission 2, Killius Moon, né, para o jogo Sol Disse do Mega Drive por Motoi Sakuraba. Até porque o próprio Motoi Sakuraba, ele tinha uma banda de rock progressivo na década de 80, velho. Então tá evidente aí. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu havia comentado lá que a história da Telenet se confunde um pouco, né, com a história do Motoi Sakuraba e da SEGA, porque são elementos presentes, né, ao longo da vida da Telenet. E, cara, tem tanto jogo com música do Motoi que eu acabei criando uma playlist só pra ele. E assim como teve um especial lá do Yu Koshiro, eu já tô preparando aqui o especial do Motoi Sakuraba, porque, cara, as músicas são fantásticas. Para quem gosta de música de qualidade, né, com esse elemento aí do rock progressivo, putz, vai ser um deleite. É, quanto ao Sol Disse, eu sei que é um shooter, né? Que eu já vi, mas eu nunca joguei. Então eu não vou falar aqui bobagem, mas eu sei que ele tem um irmão aí, que é o Soul Fist, que foi lançado aí para o Sega CD, né? Ou Mega CD no Japão. E enfim, eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque eu não joguei o Soul Disc, tampouco joguei o Soul Fist. Mas eu sei que são jogaços. E eu sei que o lance lá da jogabilidade do Soul Disc, o único diferencial dele, ele é um shooter, um shmup padrão, mas ele tem o lance lá de você atirar na diagonal, né? E se eu não me engano, você controla a direção dos tiros também. Então ficamos aí com a música Mission 2 Killer's Moon, pelo mestre aí Motoi Sakuraba, para o jogo Soul Disc do Mega Drive. Na sequência, vamos para Dino Land, por Ichiro Hada, com a música Showerboard, né? Dino Land, que é o jogo do dinossaurozinho, uma ação muito bacana, que vamos aos comentários depois dessa musiquinha aí. Se liga aí, então. Delícia, bicho. Que música maravilhosa. Showerboard para o jogo Dino Land, né, para o Mega Drive, por Ichiro Hada. Acho que já deu para perceber aí, né? Eu já trouxe para vocês quatro faixas dos jogos aí da Telenet. Se não foi da Telenet diretamente, foi da Wolf Team, né, que é essa subsidiária dela aí. Mais proeminente, né, uma das mais, né, junto com a Riot. E esse jogo foi publicado aí pela Renovation no mercado norte-americano, como eu falei, era o braço da Telenet nos Estados Unidos. E o Dino Land é um pinball, onde um pinball, na verdade, um pinball temático, onde é um pinball com três fases, e que você tem que salvar sua namoradinha dinossauro, que foi raptada por um dinossauro cruel aí. Então o jogo se divide em três fases, que são com os temas do ar, da terra e da água. E você tem chefes de fase, né, outros dinossauros. E é assim, é muito bacana. E é um pinball. Tá ligado? Não tem muito o que dizer, não. Quem gosta do estilo, assim como foi Crew Ball, que também tem uma trilha sonora muito bacana. O interessante desses jogos de pinball, talvez como tem uma jogabilidade mais simples, simples entre aspas, né? Que deve ser foda programar aquela parada toda ali pra fazer parecer um pinball de verdade. Eles investem bastante em música. Então, geralmente, os pinballs têm músicas muito bacanas e Dino Land não foge, né? Essa regra. Então, Showerboard para o Dino Land aí do Mega Drive por Ichiro Hada. Excelente. Esse baixo aqui é muito gostoso, ó. Chip FM aqui muito, muito bem utilizado. Na sequência, saímos para o Mega Drive, vamos dar um tempo, né, nos jogos do Mega Drive, e vamos ao primeiro do Super Famicom, o Ace Onerai. Esse jogo aí que é realmente desenvolvido pela Telenet, que ele é baseado no mangá de mesmo nome, que fez muito sucesso lá no Japão, de uma tenista. Então vamos para a música Main Theme, pelo mestre aí, novamente, Motoi Sakuraba e seu parceiro Shinji Tamura, para Ace Onerai, para o Super Famicom. Bem música de colegial, né? Assim, tipo... vamos lá! Estamos todos empolgados para jogar tênis. Ficamos aí, então, com o jogo... com a música do jogo, né? Ace Onerai, ou Aim for the Ace. Com a música Main Theme, por Motoi Sakuraba e Shinji Tamura. Como eu falei, esse jogo, o Ace Onerai, ele é baseado no mangá de mesmo nome, que foi um sucesso lá no Japão, lançado pela revista La Shonen. E a gente sabe que quando tem o dedo dela, tem o significado do sucesso. E é um jogo de tênis, como eu já comentei com vocês, pro Super Famicom. onde essa mocinha... Eu vou resumir a história. É uma espécie de super campeões, né? Que tá até em voga agora aí. O pessoal até da Warp Zone fez um episódio especial aí dele, do Capitão Tsubasa. De tênis. É uma espécie de super campeões de tênis. A diferença é que essa moça aí, eu esqueci o nome dela agora, para poder ela ganhar, né, os títulos que ela tanto almeja e ser um excelente tenista, ela tem que ultrapassar as próprias barreiras. É, né, uma questão de superação, porque ela sofre com ansiedade, com baixa estima. Então, assim, quando a galera... Aí tem aqueles diálogos, né, entre um jogo e outro, que pode deixar ela empolgada ou não. Eu não sei se isso afeta o jogo, mas eu sei que o jogo, ele usa e abusa do efeito Mode 7. Eu vou deixar um videozinho pra vocês aí dele na postagem. E, bicho, assim, eu não sei se a intenção de quem fez o jogo dessa forma, usando o Mode 7, era causar náuseas. Porque só de ver dá náuseas. Porque a tela fica rodando o tempo todo. Lógico, a intenção era dar um efeito maior às tacadas, né? As sacadas lá no tênis. Mas, bicho, que loucura. Aquela tela parece uma gangorra pra lá e pra cá, balançando toda vez que a bola bate no chão e volta. Vale a pena dar uma conferida. É um jogo interessante. O Ace Onerai, ou Aim for the Ace, né? Pro Super Famicom. Na sequência, vamos para o Cyberpunk aí, com robô, huge motherfucker e muita corrupção na Tóquio de 2025, com o clássico Edo no Kiba, por Takaharu Umezu, com a música Act Theme 3, para Edo no Kiba, para o Super Famicom. Se liga aí, então. Pauleira, né? Edo no Kiba, Act Theme 3, por Takaharu Umezu. Esse jogo que é, como eu falei aí, é um cyberpunk side-scrolling, né? Um jogo de side-scrolling. Eu falei aí que era no Tóquio de 2025, não, na verdade é de 2050, eu tava vendo aqui a informação. A cidade, então, é uma espécie, Tóquio virou uma espécie de Metro City do futuro, tomada, em vez de ser por gangues, do Mad Gear, é por gangues terroristas, né? Cibernéticas, que é o pior. E aí tem esse policial aí, que é um robô, né? Que é uma espécie de robô, eu acho. Um ciborgue, não sei. Que é o único que tem culhões pra poder bater de frente com essa galera. Sempre tem um doido, né? Pra poder fazer isso. E aí ele sai e ele usa uma espada como arma. E... ele, além de dar os slashes lá com a espada, né, de sair retalhando a galera, ele pode usar ela como bumerangue também e como escudo de defesa. Mas pelo que eu vi aqui, ele tem uma jogabilidade um pouco desequilibrada, porque tem armas que em determinados momentos, né, armas do inimigo que se atingir ele, a morte é instantânea. E só o fato de tocar nos inimigos, o cara já perde tipo 10% de energia. Então ele não tem aquele efeito de colisão como a gente encontrou em jogos de plataforma, como Rolling Thunder 2, o Secret of Shinobi, né, lá o Shadow Dancer, entre outros aí. Então isso torna o jogo mais difícil. Visualmente o jogo é bacana e a trilha sonora dele é toda nessa pegada aí cyberpunk, que por sinal eu já peguei algumas faixas também dele para o episódio 2, né, do cyberpunk, assim como foi o primeiro episódio lá, o episódio 4, terá uma sequência para o tema cyberpunk aí, para o som do cartucho. Na sequência, esse sim, para o Super Famicom, né, assim como foi o Ace Onerai, né, o Aim for the Ace, Edo no Kiba também é para o Super Famicom, e esses dois jogos que eu mencionei são exclusivos japoneses. Os dois dão para jogar, quer dizer, os dois dá para jogar, apesar de ser em japonês, vale a pena dar uma conferida só para matar a curiosidade mesmo. Então saímos agora do Super Famicom e voltamos para o sistema da SEGA e o Mega Drive, para o jogo Exile, com a música Baku Song, por Nobuhito Koizumi. Então se liga aí. Muito bom, Exile para o Mega Drive por Nobuhito Koizumi com a música Baku Song. Esse jogo que a gente pode dizer com todas as palavras, né, com todas as letras, que ele é o precursor do Assassin's Creed, sim, porque ele mexe com esse lance aí de grupos de assassinos, né, dessa hoste aí de assassinos regidos, né, por uma entidade maior, enfim, e que tem esse lance também de viagem no tempo, onde a galera volta e vai adiante para poder matar líderes de países, enfim, ele tem uma história bem complexa, né? E esse jogo ele fez muito sucesso na plataforma original dele, que foi o NEC, né? Os computadores da NEC. E também foi lançado para o PC Engine e ganhou essa versão aí para o Mega Drive. Então, em 88, já esse conceito, né, que o Assassin's Creed usa hoje em dia, o Exile já fazia uso dele naquela época. Isso é muito bacana, porque mostra, né, essa, a influência, como eu falei, do antigo nos jogos novos. A gente acha que tem muita novidade, mas se você sair forçando a biblioteca de jogos, né, dos consoles, você vai acabar encontrando essas referências aí dispersas pelo caminho. Muito bom, então. Vale dar uma pena... vale a pena dar uma conferida no Exile aí pro Mega Drive, que ficou assim... a sua versão original ficou meio capada em alguns elementos assim, mas com relação à violência, né? Logo cega, vê? colocando aí censura. Vale a pena dar uma sacada, apesar de, como eu falei, de ter alguns elementos que foram excluídos, mas é mais, como eu falei, de violência, assim, símbolos cristãos. Porque, como eu falei, a história é muito intrincada e ela mexe com a história mesmo do mundo, né? Assim como foi com Metal Gear, que ele usou referências históricas para colocar elementos de ficção aí. O Exile funciona dessa forma. Ele usa elementos históricos e adiciona essas pitadas aí de ficção na história que dá, né, aumenta bastante o fator replay do jogo, né? E dá valor, né? Agrega valor também ao jogo. Então, Exile, com a música Bakus Song, por Nobuhito Koizumi. Na sequência, voltamos lá para o mestre Motoi Sakuraba, com o clássico El Viento e Annette, a bruxinha lá do Peru. Huge motherfucker, viu? Não é porque é bruxinha que é bobinha, não. Essa se garante muito. Então, vamos com a música Main Theme, para esse clássico aí também, para o Mega Drive. Potência. É o Viento, com a música de abertura, né, o Main Theme, pelo mestre aí Motoi Sakuraba. Eu já havia comentado sobre esse jogo no episódio lá das mulheres. E o El Viento é um jogo que se passa na década de 20, né, ambientado na década da Nova York, da década de 20, que tem o lance lá de tentar ressuscitar uma magia negra antiga. Que aí envolve o Al Capone, né? Tanto é que a primeira fase tem os capangas lá dele, lá de Nova York, uma bruxa e outro cara aí, eles estão se reunindo aí para fazer essa invocação desse mal, que por acaso a Annette também é descendente dele, né? Só que uma vertente boa parece. Então ela é a única que pode salvar lá o mundo, né, contra esse ataque aí, que lembra um pouco a temática de Ninja Gaiden, que tem essa pegada também de tentar ressuscitar um mal maior para acabar com o mundo todo aí. Isso aí foi bem comum, né, na década de 80 e 90, esse tipo de plot, ressuscitar um mal para tocar o terror e garantir a dominação global, né, porque é tudo através da magia. Muito bacana, El Viento. E o interessante desse jogo, a grande sacada talvez do El Viento, é fazer parte de uma trilogia. Esse, se eu não me engano, é o segundo jogo da série. O outro é o Ernest Evans e o outro é o Annette Patu, não sei o que lá. É... que eles, esses elementos estão interligados entre si, então eles fazem referências cruzadas. É muito bacana, algo assim incomum na época, mas bastante original, né? Tudo isso porque foram lançados jogos lançados pela Wolf Team, como eu falei aí, essa subsidiária da Telenet. Então vale a pena também dar uma conferida, conhecer, né, essa trilogia. É, deixa, só para conferir aqui o nome. É, o mal é Arthur, e aí tem o Al Capone, tem essa bruxa, a Restiana, e... é, só isso mesmo. É a bruxa com o Al Capone, que eles estão tentando ressuscitar esse Arthur, que é esse mal maior aí. Então, a bruxa, a Annette aqui, tem o poder de, como é que se diz, tocar o terror aí contra essa galera toda. E os jogos do qual ela... da trilogia, né? Como eu falei, o Ernest Evans e a Annette Futatabi. Acho que é Futatabi que fala. Japonês, eu não sei. Mas, enfim, vale a pena a conferida. Na sequência, voltamos para o clássico Valis. Dessa vez para o Super Nintendo. Com o jogo Super Valis 4. Que é um port, na verdade, do Valis 4 do PC Engine. Né, o TurboGrafx 16. Só que é uma versão assim... é, digamos assim, mais capada. Tem lá as cutscenes, como é de praxe do jogo, mas é uma versão que ficou bastante, a qualidade dela foi bastante inferior, né, se você comparar com a sua versão original do TurboGrafx. Mas essa música é a música que dá nome ao jogo, né, ao mundo dos sonhos, na verdade, que é Vecante, pelo compositor Junta. Então vamos conferir, porque é uma das melhores do jogo. Tem músicas bacanas, mas essa, pra mim, é a melhor. Então ficamos aí, vamos cair com um Vecante para o jogo Super Valis 4 do Super Nintendo, pelo compositor Junta. Se liga aí. Eu adoro essa música. Essa música é a da primeira fase para o jogo Super Valis 4 para o Super Nintendo, né? O nome dela é Vecante, pelo compositor Junta. Sobre o jogo Super Valis 4, eu vou dizer que ele não é só inferior ao Valis 4 do PC Engine, né? Do TurboGrafx, como é inferior em relação à franquia Valis, a série num todo, assim. O jogo realmente, ele é lento, é chato pra caramba. E outra, né? Ele não tem mais a Yuko nessa história. Ele tem uma ruivinha lá, que eu esqueci o nome dela. Então, só pelo fato de, pra mim, né, não ter a Yuko, já, tipo, perdeu, assim, 50%. Porque a Yuko é uma guerreira, a Ryuji motherfucker mesmo. Essa daí é muito insossa, essa ruivinha. Eu não viajei nas habilidades dela. E com relação ao gameplay, tudo bem, ele colocou alguns elementos na espada, né? Você pega magias aí, a espada antes ela só fazia aquele slash, né? Que parecia aquela onda de energia. Dessa vez, a espada ganha outras habilidades. Tem uma cara de um lobo, tem... como é que dá o nome? Um ataque que lança três setas, assim. Tem bolas de energia. Assim, deu uma variada maior, né? Acho que para poder usar, justificar lá os botões LR, que é quando você troca. Tudo bem que eu entendo que é para poder facilitar o ataque e você usar aquilo como estratégia, tanto nas fases contra alguns inimigos. Mas só que esse elemento, que deveria ser o gameplay, né, digamos assim, o core da coisa, não funciona. É tudo muito solto, você não tem assim, uma direção definida. Apesar do jogo ser de plataforma, ele é uma plataforma muito ampla e você acaba se perdendo no meio do caminho. Fica... E repetindo, você acaba pulando muita plataforma e não dá continuidade a ataque contra personagens nem nada do tipo. Então, assim, é enfadonho, eu não recomendo. O grande lance talvez seja só a apresentação do jogo com relação ao anime, né? Eu digo, essa como é que dá o nome? Essa comparação que ele tem com o anime. E tem o lance lá na capa que você tem um cara montado num tigre, né? Então, pô, não é todo mundo que monta num tigre. Você não vê todo mundo, qualquer um montando num tigre por aí, né? Você não acha assim na esquina o cara montado num tigre. Então, vale a pena nesse sentido, né? Porque chama atenção por isso. Mas, como eu falei, se você for comparar ao original, Valis 4, não é legal. E se você for comparar a série mesmo, do 1 ao 3, putz, velho, é sofrível. Super Valis 4, então, com a música Vacant, pelo compositor Junta. Na sequência, vamos ao Granada, né? Eu ia dizer clássico Granada para o Mega Drive. Esse jogo aí que fala de guerra civil africana no ano de 2016. Vê só que coisa bacana. É um shooter, né? Então vamos com a música Nature Trail, Stage 5 Mountains, por Masaaki Uno, Granada, para o Mega Drive. Se liga aí então. muito, muito bom mesmo. Granada Nature Trail Stage 5 Mountains por Masaaki Uno, que divide, né, as composições aí com o mestre Motoi Sakuraba. Então, como estava tendo muito Motoi Sakuraba, eu preferi pegar outra faixa, que esse jogo tem músicas sensacionais, né? E, como eu falei, ele mexe com esse lance aí da Guerra Civil Africana, uma Guerra Civil Africana que rolou por conta da exploração de metais preciosos. E a única arma capaz de vencer, né, esses inimigos é a granada, que é pilotada por um piloto japonês. É, o lance de granada tem uma coisa interessante. Na época, quando eu vi ele na locadora, eu achava confuso, porque o logo dele tem 2x, tanto no início do nome como no final do nome Granada. E eu achava que era Granada X o nome do jogo, mas na verdade é só Granada. É porque o nome Granada fica dentro de uma... como se fosse essas flags, né, que chamam, né? E essa flag tá... as pontas dela é como formando um X, na verdade. Então eu achava que era Granada X. Mas o jogo é muito bacana, ele lembra assim um pouco Mercs, só que com um tanque. Você joga com um tanque e é bem frenético. E tem outro jogo que é da SEGA que eu não tô me recordando agora, que é nesse estilo. Não sei se é Game Ground, que lembra um pouco. Não, eu esqueci agora o nome. São de dois caras que fica colocando bombas ao longo da fase. Tem todo o clássico da SEGA, essas coletâneas de jogos da SEGA, aparece ele. Eu esqueci agora o nome do jogo, se eu me lembrar eu digo depois. Mas é nessa pegada assim, vista de cima, bem frenético mesmo, e com essa trilha sonora sensacional. Na sequência, vamos para o RPG As Avessas, o Dark Kingdom, lançado também para o Super Famicom. Interessante que todos os jogos que lançaram, que saíram pro sistema da Nintendo, todos eles somente foram lançados, né, na Telenet, somente lá no Japão. Muito bacana. E são jogos assim muito, muito bacanas mesmo. Então, Dark Kingdom é um RPG. Eu vou fazer os comentários sobre ele depois aí. Vocês até lá vão ficando com a música aí, The Heroes Theme, por Jimmy e Patty. Então se liga aí, depois vamos aos comentários desse RPG às avessas. Muito bom, Dark Kingdom para o Super Famicom por Jimmy and Patty, com a música The Heroes Theme. Eu comentei aí há pouco que era um RPG improvável, assim, às avessas, né? Porque nesse RPG, o Dark Kingdom, você joga do lado do mal. Muito interessante isso. Você é um cavaleiro aí, um mercenário, na verdade, que junta forças, né, com as tropas aí de demônios e tudo, pra sair conquistando, né, as cidades lá desse universo aí de fantasia. É interessante porque te coloca você na perspectiva do vilão. E antes de você começar as batalhas, parece que você pode dialogar com os heróis. Então vê que negócio insano da porra. Lógico, essa perspectiva já foi colocada em outros jogos depois do Dark Kingdom, talvez até um pouco antes, mas esse chama muita atenção porque é 100%, porque, se eu não estou enganado, os jogos que tratam disso, você escolhe em que lado você quer jogar, se quer jogar do lado do bem ou do lado do mal. Inclusive até no recente, aquele O Senhor dos Anéis, teve um jogo para PC que você, né, escolhia se queria os exércitos de Sauron ou o de Rohan, e enfim, Gondor e etc. E esse jogo mexe com isso, né? Só que aqui é 100% você é do mal, entende? E o lance é tocar o terror aí. Então é bom para aliviar a tensão. Graficamente falando, o Dark Kingdom, ele lembra bastante. Ele tem gráficos de Chrono Trigger misturados com aquele Golden Sun do Game Boy Advance. Lembra, eu não tô falando que é igual, não. Novamente, é um jogo lançado apenas para o Super Famicom. Então, existe já hoje em dia disponível aí pela internet uma ROM que, com patchada nela, com inglês, já com inglês. Então, facilita bastante e vale a pena dar uma conferida, porque é um RPG de primeira, tem uma história bacana. E acho que só o fato de você estar do outro lado, né, já é um fator para chamar a atenção. Porque todo RPG é aquela jornada do herói, né? O cara sai de casa, fala com a mãe, não quer de repente, em determinado momento, enfrentar a aventura, mas percebe que precisa continuar porque, tipo, alguém próximo dele se arrombou todo, se fudeu, entendeu? E aí ele, sangue nos olhos, vai tentar derrotar lá o vilão. E aqui não, você já é o vilão, entendeu? Você vai fazer o caminho ao contrário. Muito bom, vale a pena dar uma conferida. Dark Kingdom, com a música aí The Heroes Theme, para o Super Famicom. Na sequência, um jogo que eu já havia comentado antes, na época lá do Yu Koshiro. A gente sabe que ele pertence a Nihon Falcon, mas ele dos Estados Unidos, quer dizer, dos Estados Unidos não, para o Mega Drive, como ele teve o porte para o Mega Drive, ele foi desenvolvido e publicado pela Riot, que é... A Riot é a subsidiária também da Telenet, como eu falei no início do programa. Então, trago para vocês agora Ys 3, Wanderers from Ys. Esse clássico aí também para o Mega Drive, delicioso esse RPG. Com a música Winged Boy, por Mieko Ishikawa. E já estamos chegando então ao finalzinho do programa. Então, se liga aí que essa música é sensacional. sensacional, bicho. East 3, Wanderers from East, com a música Winged Boy por Mieko Ishikawa. Esse jogo, o East 3, ele acontece 3 anos depois dos eventos do East 2, né, na verdade. E ele tirou aquela parte de top view, né, e ficou apenas side-scrolling. Então os outros elementos permaneceram no jogo. Muito bacana. É um bom começo, né? Quem quer começar a jogar East, o ideal, eu penso, que seja começar pelo 3, que é muito bacana, já que ele tem esse lance do side-scrolling. É um RPG mais de ação, digamos assim. É isso. Chegamos ao final do programa aí. Sim, um comentário a mais que eu esqueci de falar. Dá pra perceber, eu havia comentado lá do Yusuke Koshiro, né, sobre a série Ys, que ele participou bastante, principalmente do 1 e do 2. O 3 foi composto exclusivamente pela Mieko Ishikawa. Pelo Mieko, né, Ishikawa. Então, ele, lógico, mantendo aí a pegada da música da série Ys, ele mantém esse coisa do heavy metal, né, esse galope aqui que a gente confere aqui, ó. Que a gente ouve no baixo, muito bacana. Então, é uma forma até de reverenciar, né, o mestre, talvez, aí, o Koshiro. Então é isso, amiguinhos. Vou ficando por aqui. Ouvintes do Som do Cartucho e quem segue lá o Assoprando Cartuchos, sabe onde me encontrar nas redes sociais. Estamos aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. E não deixem, né, de avaliar o podcast do Assoprando Cartuchos, que o Som do Cartucho faz parte, né, dessa plataforma aí, Assoprando Cartuchos. Não deixe de avaliar lá no iTunes, porque você sabe que se você não avalia, não dá XP. Então faça essa gentileza, já que você é ouvinte, basta baixar aí. Se você não tem iOS, o celular, pode fazer isso pelo iTunes no computador. Basta só baixar o programa e fazer a avaliação, não só para mim, mas para todos os outros podcasts que você ouve. Ajuda bastante na divulgação. É isso. Nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho. E até lá, vocês vão ficando aí com a música Sutherland para o clássico Valis 3, esse jogo que eu amo de paixão, por Jun Haseeb. Ele, pra mim, tá, sim, em jogos de plataforma, entre top 5, né? Eu já coloquei até no Instagram aí ele, o Valis 3, justamente por conta dessa abertura do jogo, né? Você desenvolve ela, a primeira fase lá você tá de pijama, né? A Yuko saindo de casa pra descer a madeira dos monstros aí. Tipo, não é todo mundo que faz isso todo dia, né, velho? Você não vê as pessoas por aí saindo de pijama, descendo a madeira em monstros, só, como é que se diz, na boa vontade. Então o Valis 3 pra mim marcou bastante pelos fatores que eu já mencionei no início do programa, que foram a questão dos animes, né? Ela meio que apresentou a nós aqui, principalmente a mim, a esse universo que hoje em dia eu consumo e compartilho, né, com os meus filhos, porque é fantástico. E Valis 3 é tão fantástico quanto o universo dos animes. Então vocês ficam com Sutherland por Jun Haseeb para esse clássico do Mega Drive aí, Valis 3. E nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho. Até lá, um forte abraço para todo mundo. Obrigado aí mais uma vez pela audiência e falou!